Se toda vez que a gente almejasse algo de bom, não fosse pisando em alguém pra conseguir subir, talvez não tivesse balas varando o moletom. É o tempo pra desfrutar, poderia se expandir. Quando o sol nasce de novo, moleque que corre na vila, 50G na pochete picada. Nascido uma peça de cima, disposição pra ripar de noite, desde menor que largou os estudos. Se a polícia pegar, não tem segunda chance, não tem algema no pulso. O inimigo planeja seu fim, uma paca era em sua vaga na biqueira. Uísque com gelo no copo, 18K na dedeira. Nesse caminho a vitória é pra poucos, o lugar mais alto é o mais cobiçado. Cê descobriu já era tarde demais, seu sopro divino já te inspirado. Espero que não seja pra você e nem pra mim. O final dessa história é crer e vencer. Viemos de tão longe pra chegar até aqui. Tem que valer a pena, ah, tem que valer. Espero que não seja pra você e nem pra mim. O final dessa história é crer e vencer. Viemos de tão longe pra chegar até aqui. Tem que valer. Tem que valer. Pensei que era cubo de gelo de coco na mesa, o combo no baixo ao vivo. As bandidas tacando na cara, querendo contatos, rolê de bandido. Na paranga, na grama ou no quilo, carro que encosta, dinheiro que entra. Os moleque também tão fechado, quer ter seu espaço e andar de 300. Acelerou, foi o fim, bem perto de mim, pesadão. O que eu conquistei, o que nem desfrutei, eu vi escapar entre os dedos da mão. As Patrícia quer joia, status, cordão de ouro, os bandido rico. Se amanhã cê perdeu o poder, ela senta no colo de outro inimigo. Espero que não seja pra você e nem pra mim. O final dessa história é crer e vencer. Viemos de tão longe pra chegar até aqui. Tem que valer a pena, ah, tem que valer. Espero que não seja pra você e nem pra mim. O final dessa história é crer e vencer. Viemos de tão longe pra chegar até aqui. Tem que valer a pena, ah, tem que valer. Tem que valer a pena, tem que valer a pena.